pequenina do meu amor. Vem correndo pros meus braços. Eu guardo pra você os mais caros, lindos sonhos. Vai sorrindo ao mundo em redor. É novo e belo em seus olhos. Desconhece o mal, esse mundo de gente grande. Pequenina do meu amor, ser criança é como ser humana e força livre. Pequenina do meu amor, a boneca entre os braços, seu vestidinho branco e lacinhos nos cabelos. As estrelas brilham no céu, mas não brilham mais que seus olhos. Você vai crescer. Ai, que pena, ai, que pena. Pequenina do meu amor, ser criança é como ser uma gaivota livre. Sorriso.